6, decolada 08, chame controle 119-35. Acha. Golo 923, bom dia, prossiga. Por gentileza, Guarulhos 360. Bem, 360 será coordenado, mantém escuta, guarde cópia, 923. Guarda 23. Bem, ainda escuta, doutor? Dina, 510 na escuta, reporte visual com local de pouso. Fecha, 06. Solo, o abaixão no 401 para o táxi. Chega no 401 no táxi Kilo Delta, no ponto de espera da Delta, chame a torre. 118 decimal 612, ajuste 1016. 1401. Positivo. Parte Kilo Delta lá, chama a torre em 1186. 1401. Salvador, Delta 3663, request push Tarapi, gate 09, error. Push 663, push back and Tarapi approved, call me right for Texan. I'll call for Texas, Delta 3663. Call Santos 304. Prossiga. Beleza, nossa saída pela Upper Globo 7 seria. Gole ou fita, senhor? Afirmativo, gole ou fita. Se eu paguei a gole e gonza, foi isso? Foi. Gole ou fita. Gole ou fita, corrigindo gole ou fita. Ok, obrigado. 923 para cópia. 923, copia. Golo 923, Salvador. Guarulhos, nível de voo 360, aerovia para o ISC 50, decola da pista 10, primeiros 1200 metros fechados, rua à direita, subida da EL, transição de NER. Acione 5572 e o controle 119.35. Afirmativo, senhor, além decola. Completando 401, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 1,40 graus, 08 nós. A pista está deslocada 1.200 metros. Gol no 923. Portão 4, chama quando pronto no 923. Depois era pronto no 4, obrigado. Salvador 3454 da TAM. TAM 3454, continua a aproximação em forte no cabeceira deslocada 1.200 metros, vento 150 graus, 08 nós, aguarde pista livre. Quem está deslocada 1.200 metros, confirma. Confirma. Cheque trem autorizado, pouso pistão no 0, vento 150 graus, 08 nós. Cabeceira deslocada 1.200 metros. Sente 1.200. Confirme trem todo baixado travado. Baixado travado. Sim, já. Vai até o 401, decolou 012, chame controle 119, decimal 35. Decimal 35, bom dia. Bom dia. Solo, Xanamia 311. Prossiga. Poderia, por gentileza, adiantar a saída para 6319, para Guarulhos? É, daí é o transição de Né. Se a rota foi por isso 50. Daí é o de Né, obrigado. Livre ascensão, abatendo 401. Teste, livre ascensão, uma centena na mômola, 401. Olha, Fabiano Serra vai ingressar no corredor Interlagos. Copiado, prossiga para a rotatória, reportando o visual com o campo, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra está visual com o campo, senhor. Gente, Alfa Tango Serra vai prosseguir para a rotatória, mas informa que já está visual com o campo. Copiado, chame então a torre agora em 118 decimal 6. Junto, meia torre, bom dia. Boa. 1888, após etapa, prossiga para 2000 pés, altímetro 1015, autorizado ILS X-Ray sem glide. Reporte no localizador. 7015, vai pro R9, vai pro 366. Ah, não confirma a mensagem, torre? Não, confirme intenção de pouso 97. Afirma, Fabiano Serra. Setorizado final da 17, reporte curta final, trem de pouso baixado travado, Alfa Tango Sierra. Sim, a gente vai reportar curta final do trem baixado travado, Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, se possível, autorizado curta final da 17. Sim, gente, Alfa Tango Sierra. Bom dia, Golo 605, ciente da Papá, autorização Galeão, nível 3600. Tendo esse manobra. Vibrante direito 219, até daqui a pouco, obrigado. 605. Pelo Salvador, bom dia, 3454 da Tanto de Benefício. Bom dia, Dan 3454, ingresso na Alfa, chame antes da Taxi Juliette para ingresso no Pátio 1. Ingresso na Alfa, repórter na Juliette para ingresso no Pátio. Salvador, bom dia, Papa Tango, Oscar Serra Mike. Oscar Serra Mike, bom dia, sem identificação, prossiga na proa de Bonf, desça ao 040, altímetro 0016. Copiado ao 040, Oscar Serra Mike, proa de Bonf, intenção após Bonf, prosseguir visual para final da 17. Copiado, reporte para a mudança das regras da Oscar Serra Mike. Obrigado. A acione 5013 e o controle 119.35. Autorizando Galeão, nível 360, uniforme Zulu 14, Toquinho, uniforme Alfa 317, decola da 10 com menos 1.200 metros, direita da El Blast 5013, transponda 1935, o controle, voo no 605. 605, chame pronto para puxa e acionamento. Otoral 605. Tráfico avistado, autorizado pouso visto no 7.160 graus, 06. Está livre o ingresso de Juliette, portão 0612. Juliette 0612. Turn 3663, over the ground. Evolve the alert to start to push back a request to for 3 minutes to start again. Ok, call me when ready, ok? 3663. Altímetro no 016, comprou da rotatória Oscar Serra Mike. Sim, meu companheiro, vai licença. Quem chamou, confirme? 3304, chama pushback, acionamento, posição 2. 3304, número 2, no setor, mantenha aguarde para o início do pushback, aguarde. Aguarda, 3304. Alfa Tango CA, Solos 20, livre, à direita, estacional e frequência, Alfa Tango CA. Bom dia. Então 3304 é o solo, voltando. Siga, senhor. Vai coordenar com a equipe de sol após a aeronave da Gol que está iniciando na sua esquerda. Iniciar o táxi, liberar a retaguarda e iniciar o pushback no portão 2, ou 3304. Afirmativo. 10 nós. Informa cabeceira deslocada 1.200 metros, check trem. Baixado travado. 613, 663, push start up gate 09. Call me for taxi 3663. We'll report for taxi 3663. O gol no 605, táxi com 160 a bordo, autonomia 3:30, alterna Campinas. O 605, táxi à direita, Índia Alfa até o ponto de espera da Delta. Na Delta, chame a torre 118, decimal 6, ajuste 1016, o 605. Índia Alfa, antes da Delta, chama... Na Delta, ponte espera, chama a torre, o 186, gol no 605. Falou, Salvador, gol no 888, bom dia. Bom dia, no 888, táxi Alfa e, chame antes da táxi Equilo, o 1888. Bom dia, Alfa, chama antes da Equilo, gol no 3859 para puxa funcionamento no 08. 3859 é aguardar a passagem da aeronave da companhia que está iniciando no 9. Após a mesma iniciar o táxi e ultrapassar a retaguarda da aeronave, inicia o pushback no 8. 3859. Se ele passar atrás da gente, a gente corre e inicia, tá? 3859. Obrigado, prossiga com o pôr da rotatória, chamando torre 1086. Obrigado, meu companheiro. O gol 888 foi da passagem da nave da companhia à frente, que vai ingressar na Taxi Delta. Após esta, o 737 da companhia ingressa à esquerda, quilo, pátio 3 e chama para ingresso no pátio 1, no gol no 888. Dentro da passagem da nave da companhia, aqui do pátio 3, chama no pátio 1, no gol no 888. Mosque Serra Mike, bom dia, continua a aproximação, piste 97, reporte 3 milhas de cabeceira 197, trem de pouso baixado travado. Informa o vento 140 graus 09 nós. Obrigado, chamarei 3 milhas. Person on board, 3 hours, 4 hours and 23 minutes, endurance alternate, Galeão. Ok, 3663, taxi. Red Juliet in Alpha, Taxi Delta, approaching Deco Tower 118.6, altimeter 1016, down 3663. Affirmative, 3663, roger, taxi approved via Juliet Alpha Delta, hold short, tower 1186, 3663. 05, bom dia, autorizado Delta, alinhar e decolar pistão no zero, vento 140 graus 08 nós. Informo que alinhará a 1.100 metros à direita do Taxi Delta. Paciente, alinha, decola da 1.0 deslocada, gol 1.605. Sério? Papá Romeu, Papá Eco Charlie, prossiga. Bom, vai, 3859, vai iniciar o pushback aqui no 8. Afirmativo, a aeronave já passou a retaguarda, pode iniciar o pushback, 3859. Vai iniciar. Partax, 3304. 159 a bordo, 13:50 de autonomia, nossa alternativa é confirmada. O local de decolagem foi de Veracruz mesmo ou decolou de Salvador? Índia, Alfa, Prosperada Delta, Torre 186. O número 2 vai seguir o 320 da companhia, 3304. Afirmativo 3304, Índia Alfa, onde espera, número 2, 3304. Ajuste 1016 e a torre 1186. 1186, a torre, obrigado. Direto Vera Cruz, o Papá Romeu, Papá Eco Charlie, mantendo no 1500 pés. Após ingresso, portão 03. Após o Eco Charlie, ingresso no 03, ou 1882. 3663, taxi ahead. You are the number one. Affirmative, thanks. Salvador, gol 1605, decolou, Dael, press, na sua escuta. Confere, contato radar na decolagem, suba ao 360, gol no 605. 360, gol no 605. Vai até 1401, chama agora o centro Recife em 1288, alterna 1264. 1401, obrigado senhor, bom dia. Sun 3663, good morning, clear, line up and take off, runway 10, winds 120 degrees, 08 knots, threshold displays 1200 meters. ISO 1, autorização. Runway 10. Affirm. Check and send. Connection, move, solid. Afirmo, 3-1-1, para Guarulhos. 3-2-0, está aprovado, pronto, cópia? Pronto. Chimia 3-1-1, Salvador Guarulhos, nível 3-2-0, aerovia Perusque 50, decola da pista 10, primeiros 1.200 metros fechados, curva direita, subida da El, transição Giné. Acione 5014, controle 19.35. 4-1-4. Perisque 5-0, saída da Eldin, né? Decola da 1-0 com 1.200 fora. Curva direita 5014, transponder 119.35, controle 6311. Chama quando pronto. Chama lá. Então, prossiga na chegada a Mari. Desça ao 0620, altímetro 1016, permanece vigilância. Mari, 060-1016-6726. 9 livre táxi, Juliette Alfa, ponto espera da Delta. Chame a torre 118.6, ajuste 10-16, TAN 3859. Ok, Juliette Alfa e Delta, na Delta 18-6, TAN 3859. Bom dia. Bom dia, bom voo. Meia, está autorizado o voar direto ITAP da presidente, 6726. ITAP 6726. Airborne Contact Control 109.35. 3663. 3663, bom dia, contato radar na decolagem, seu voo 340, saída da El. 340 nada L3 663. Possibilidade de voar de Nero 3663? Presente autorizado direto da EL 3663. Da EL direto, grato, 3663. 3602, após etapa prossiga para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray sem glide, reporte no curso localizador. Ok, 2000 após etapa, vai reportar. ...605, chama agora Recife, 1288, alteram 264. 288-264-605. 3304, sigue pronto, autorizado a decolar, pista 10, vento 140, grau 08 nós. Decolagem 3304. Controle, bom dia, Índia Mike Alpha, está ciente da informação Papá, 43 milhas, 5545 no transponder. Confere, Índia Mike Alpha, sem identificação, prossiga com proa do VOR, 080 nível, altímetro no 0 no 6, reporte ideal de descida, Índia Mike Alpha. Positivo, já está no ponto de descida, a intenção é quando mais próximo, proa da rotatória e cancelamento, pouso 97. Calhando, quando você terminar, você me avisa, por favor. Confiado, Índia Mike Alpha. Motorista 3304, olha o fito, na frente. 3304, contato radar na decolagem. Suba ao nível 360, saída da Gole. 360 na Gole, 3304. Ô, Torre Salvador, o TAN 3859, bom dia, pra pronto, ponto de espera, dá um no zero. 3859, autorizado a alinhar e manter a viseira deslocada no zero. Ali mantém, o TAN 3859, ciente do deslocamento.